André Celis Moral .com.br. Tô de longe olhando. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Eu tô de longe olhando. Eu tô de longe olhando. E aí? E aí? Sentar concentrado. Ficar concentrado. Você quer sentar concentrado. Eita, ficar concentrado. Sentar concentrado. Ficar concentrado. Você quer sentar concentrado. Vá, vá, vá, vá, vá. Quem vai chegar em casa às 5 da manhã, bota a mão pra cima aí, na moral. Quem vai descer vários uísques hoje, bota a mão pra cima no bagulho. Tô num balão com o copo na mão, a novinha de lado chamando atenção. Tô num balão, a novinha de longe chamando atenção. No balão, no balão, no balão, jogando o rabo no balão. Chamando a atenção no balão, no balão. E o que, Brini? Sentar concentrado, ficar concentrado. Você quer sentar concentrado. Sulanja, TT! Sentar concentrado. Alô, Bill! Ficar concentrado. Você quer sentar concentrado. Olha o swing, ficar concentrado. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Eu tô de longe olhando. Tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Eu tô de longe. E o que? E o que? E o que, bebê? Sentar concentrada. Ficar concentrado. Você quer sentar concentrado. Caralho, ficar plena, concentrado. Sentar concentrado. Ficar concentrado. Você quer sentar concentrado. Vai já, desculacha, bebê. Vai, ficar vai, vai, vai. Só faz barulho!